Miami 227, final do procedimento da Renata para 1-0. Silêncio, Xenéia 224, complete aproximação, Xantorre 118, decimal 95. 18.95, gratidão. Oceano 6224. Oceano 6224, tráfego avistado, autorizado pouso sistema 0, vento 1 a 30 graus 059. Está livre o pouso, Oceano 6224. Lando 9, questão, não custo localizador não. No procedimento R9, mantendo 1 no mil pés, inicie redução para aproximação. Cliente da Jamaica Charlie, primeiro na Zotiquet. Está reduzido. Voo 1970, aciona a identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, chegada Mari. Identificação 050, 1015, chegada Mari. Seria possível para o voo 1970? Afirmativo, voo exato. Acertando final. 7-5-9-7-4, grato pela cooperação, pela aproximação, Xantorre no 8, decimal 9-5. 7 no 8, 9-5. 2 Salvador, Rio 5-9-7-4, boa noite. Rio 5-9-7-4, continua a aproximação, a guarda está livre, número 2 em aproximação. Poder repetir o 5974? E o 5974, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sente. Na 224, Solo 43, e Virginia, te chamar Solo em 12129, boa noite. Visão 9, pai, direto. Rio 5974, Solo 46, livre à direita, chama Solo em 12129, boa noite. Direita 218, obrigado, boa noite. 219. 219, boa. Aciona a identificação, veio separado nível 060, ajuste 1015 voando ITAP. Boa noite, 1888, controle Salvador, aciona a identificação, veio separado 4010, ajuste 1015, chegada morte. Xanemia 313, contato com a dana decolagem, suba para o nível 360, direto Lida. Direto Lida 360, 6303. Apoio de tráfego, Lodge, Itap, Serra Vita 366 para completar o procedimento aéreo. 1970, desça para 2500 pés, ajuste no 015, voando Serra Vita 366, autorizado final, R9, pista no 0, reporte estabilidade. Desça para 2500, no approach Serra Vita 366, reportará no R9, ou 1970. Para o sequenciamento, reduza 2, 5 marchas. autorizando 78, vetoração para o sequenciamento, curva à esquerda, na proa 025. Seu limite é o radial 280 do VR Salvador. Passando Serra Vitor 366, gol no 9970. Gente, gol no 970, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, no 71970, obrigado. Xenem é 313, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 126, decimal 0. 1260, Xenem é 303, pô. Reporta na passagem externa, gol 960. Três, condições de voar na Serra Vitor 366, completando? É, positivo. 7 desce para 2500 pés, ajuste 1015, livre a R-Nave, pista na 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizada, R-Nave. Tráfego Salvador, boa noite aos dois. 42774. Boa 970, autorizado tudo, pista 90, vento 130 graus, 062. Livre pousão no 0, gol no 970. Bono 78, 9 milhas oeste do Serra Vitor 368, reassume navegação e voa na proa do Serra Vitor 368. Entra em Bono 78. Final, a Renave da 1-0, Atlético 182, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 3378, livre descida, 2510, ajuste 10, 015, reporte Sierra Vita 366 para transferência com terra, Salvador. 2500, quaterada 366. Oi, 88, pode ter aproximação, confirme visual com o campo. É, só uma camadinha aqui, já vamos ajustar visual. Gente, reporte visual. Passarei. Bom, no 888 autorizado, o pulso de sono 0, vento no 3, 0 graus, 0,5 noite. Esse pulso na 1 0. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Boa noite, seu Tan 3178, passando 366. 3178, continua a aproximação, agora está livre, número 2 em aproximação. Oito, oito, oito, sol ao 03, livre direito, chama sol em 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado. Coloquei a porta. Uno, 170, chama identificação, desça para o nível 050, ajuste no 015, via chegada a mais. Via chegada a mais, Confiante, após o TAP voa Serra Vitor 366, completo o procedimento, é Renato. Vamos continuando após o TAP 366, completo o procedimento. Vamos 3178 autorizado, pouso fixo 90, vento 140 graus, 05 noite. Reposto 3178. Portugal ZT3, on Bonfire Arrival, turn to 4,000 feet, maintain Bonfire Arrival until pale position, ask Sierra Vitor 366 for an A1A10. 1170, desça para 2500 pés, desça 9015, após o citado, voa sair Vitor 366, sinal Renato. Vai conseguir ter 2500, pode estar 366, Renato e 1015, voa 1170. Correio Tan, 3305, próximo ao ponto zero, está pronto, boa noite. 3305 autorizado, aliás, decorar pista 10, Ventura 50 graus, já 12 mais. Marinha da Escola da 10, Tan 3, 305. Rio 5972, chega da Bonf, desça para 4000 pés, ajuste ao 05, mantém a Bonf até pelo, após pelo, final de nada, esse é a Vitor 3B. Está para 4 mil pés, para o final do R, pressão 0. Mantém a chegada bom, após ser aventurado para o final do EOR, ou posição casa. Salvador, tá 3305, PUCA. 3305, balé de contato radar, você é da PUCA, subo 3305. 3-0, pode vai direto PUCA. 3-0 esquerda, direto PUCA, 3305. PUCA, tá 3305, 330 nível. está estabilizado o Gol 1170. Gol 1170, completo de nave, nave, chame a torre em 1118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. Boa noite, Gol 1170366, estabilizado. Gol 1670, informe a missão, final pista 10, com vento no 309, é 200. É fazer a missão 1170. Down to 2,500 feet. Runway 2015. Clear. Final runway 10. Actually, 2,500 feet. Runway 15. Actually, final approach. Tower 02. Chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 125.45, obrigado, bom trabalho. Bom. 27.0 autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 62 reais. Ele pôs na 1-0, vou rondar 1-0. Para o sinal VR pista 10, pela pré 215, limitado pela radial 300 de Salvador, e se mantém 3 ao pé, ajuste 1015. Zero, solos 21 direita, 121 decimal 9, solo. 21, obrigado, seu mãe. 195. 195, vai, Portugal, 023. 10. 459, se enche a linha com a direita, separar não? Afirmativo, azul 49, 59. Realizado, completar o treinamento, decolagem imediata, Ventura 40 graus, meio grande. Realizado, decolagem imediata, azul 49, 59. Tower, runway 10, final runway 10. Já, 02, Roger, continue a posto, stand by for landing clearance. 03. Portugal 023, a clear to land 10, wind is 140 degrees, 6 knots. Wind to land 10, Portugal 023. Azul 4959, decolagem 2, 3, controle 1, 9, 8. 1, 9, 8, boa noite, azul 4959. Trelo Salvador, boa noite, azul 4959. Boa noite, azul 4959, contato radar, saída Coral, segura 140. Ana 40, Coral, azul 4959. Rio 5972, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5, curva esquerda na prova 130, reporte estabilizando a 278 em volta. Gente, descendo para 2000, esquerda 135, reportará em volta 098, aproximação final, 9772. 5970 interceptou a radial da aproximação final. Charlie Rio, 5972, complete na VR, chame torre 1895. Torre 1895, Rio 5972. Ciência Azul 2774, mantém a posição. E Salvador, o Rio 5972 está na aproximação final VOR, já avistou na pista no momento. Ciência Rio 5972, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus 5-9. Livre pouso, pista 1-0, Rio 5972. A Lima tem 1-0-2-7-7-4. Rio 5972, 3-2, livre à direita, chamou o Zona de Sinal 9, chamou.